Está uma loura sentada na primeira classe do avião, mas ela tem um bilhete de classe económica. Então, uma das hospedeiras tenta explicar-lhe que o seu lugar não é aquele. Eu sou uma hospedeira, sim, está bem. Sim. Bom dia. Bom dia. Deve estar enganada que o seu lugar é lá atrás, minha senhora. Eu sou loura, sou boa e vou para Nova Iorque. Com certeza, minha senhora, não se discute só que o seu lugar... Eu sou loura, sou boa e vou para Nova Iorque. Olha, mas está a puta. Posso dizer ou não? Já está. O hospedeiro tenta então mais duas ou três vezes e resolve depois ir chamar o comissário de bordo, pensando que um homem vai impor-se mais facilmente. Bom dia, minha senhora. Eu sou loira, sou boa e vou para Nova Iorque. Sim, sim, pois isso a minha colega já teve a ocasião de me dizer. Mas... Eu sou loira, sou boa e vou para Nova Iorque. Mas repara... Eu sou loira, sou boa e vou para Nova Iorque. E o catano da gaja. Já irritados com aquela conversa, vão então chamar o comandante. Ó, senhor comandante, nós temos ali uma loira sentada na primeira classe com um bilhete da económica, estúpida que nem um calhau. Cada vez que a abordamos só responde que é loira, que é boa e que vai para Nova Iorque. Está um passageiro em pé à espera e nós já não sabemos o que é que devemos fazer. Eu estou com uma vontade de meter os dentes da gaja para dentro. Pá, que com franqueza, é que tudo tem o seu limite, não é? Tudo tem o seu limite. Então o comandante lá vai. E aproxima-se da loira, sussurrando-lhe ao ouvido. A loira faz um ar aterrorizado e vai a correr sentar-se no seu lugar. O comissário e a hospedeira ficam estupefactos com aquilo. Sim, senhor. Mas muito bem. O que é que lhe disse? Então disse-lhe muito simplesmente que a primeira classe... Força, Pedro, vai. Vá lá, vai. Vai, comandante. Vai, então, comandante. O que é que se faz assim, o comandante? O que é que disse à loura? Então. Vá, coragem. Vá lá. Então, disse-lhe muito simplesmente que a primeira classe não ia para Nova Iorque.